Aguarde para autorização para nova ataque arremetida. Rio 01 no Monteirá, espera curvas pela esquerda. Sobre o mar, Olímpio 01. Atua, aguarde. Da X-39, Golf Mike X-Ray. Para interceptar o localizador, curva esquerda para o 160, reporta estabilizado. Esquerda, 160, reporta estabilizado. Golf Mike X-Ray. Azul 9134, prossiga. Solicita, se possível, manter o para 160, senhor. Mantenha, 9134. Certo. Gol 739, descer. Gol 739, após o TAP, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, pistona 0, chame estabilizado. Após o TAP, 2000 pés, autorizada X-Ray, mas desce para chave. Golf 9134, controle Salvador 6140. Golf Mike X-Ray, confirme, ultrapassou o curso? Pouquinho, senhora, está voltando para a visual. Solicita, se possível, coordenação para pouso na 17. Golf Mike X-Ray, chame a torre 118, decimal 95. 1895, Golf Mike X-Ray. Sené 6140, contato radar. Me mantenho nível 350, saída PUCA. 3509. Azul 9134, serviço radar encerrado, 63 milhas nordeste de Salvador. Mantenha o nível no 50, chame Aracaju na 203. 203, Salvador, bom dia, papapá, de bom resposta. Prossiga. Vem pela Serra, já tem, já vou voltar, mantendo. Gente, Lima Mike Fox, escuta permanente de controle, mantenha 500 pés. Papadango Juliette Bravo Delta, serviço radar encerrado, está agora 66 milhas nordeste do Salvador. Mantenha, submantenha o nível 090 e chame Aracaju no 20 decimal 3. Aracaju, 2-0-2-9-3, mantenha 2-0-9-0, Bravo Delta. Tá, 3-1-9-8, desse mantenha o nível 060. Correção, 050. 050, tá, 3-1-9-8. Papapá, Alfa, Tango, confirme a proa. 1-0, gente, tá tentando desvio? Gente, já solicitou o ITAP, confirme. Eu havia solicitado ITAP inicialmente e foi autorizado que voasse ITAP. Sul do campo e vai alongar a do vento, aguardando orientação da torre, Olimpo 0. Gente. Houve mais X-Ray avistado, X-Ray livre pouso no 7, vento 990 graus, 79. Vai ficar travado, livre pouso, Golf Mike X-Ray. Olímpio 01, se tiver condições, a presença autorizada final da pistola 0. Gente, o 01 vai se encaixar para a final do 10. Está visual com o tráfego na final do 7. Tá na ponte de Uno. Autorizado, chama táxi. Chamarei. Eu fui mais X-Ray, solo, ao 5-1. Conseguiu a faixa? É, papai. Do Alfa Tango Tango. Tá 3198, após o TAP, desça para 2000 pés, aguardando LS. Após o TAP 2000, tá 3198. Drona 739, apenas para informação, tráfego nessa posição de 12 horas, 3 milhas, um helicóptero mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Acesso, estabilizou 1739. 739, completa final, isso é minha torre, Renono, 895. 895, boa. Boa. Então, 3198, autorizada a final do procedimento LS X-Ray, pistona 0, chama estabilizado. Autorizado, vai chamar estabilizado na X-Ray, então, 3198. Continua a próxima sala, LL, 739. Drona 739, livre pouso, pistana 0, vento 180 graus, meia do dia 9. Livre pouso, Drona 739, pistana 0. Olimpo 01, nota para remeter ao 854. Circuito não padrão. Repartindo através sul da torre. Olimpo 01, nunca remeteu, circuito não padrão, reportará através sul. Drona 864, aciona identificação, chegada na área autorizada, desce para o nível 050, altímetro no 0 no meio. Interferência para o final da correspondência. Sem interferência com eixo de decolagem da ONA 0 e da ONA 7, aguardando para prosseguir para o ataque arremetido. Estabilizando, estando 3198. 3198, completa final do procedimento, chame a torre no 895. 895, estando 3198, boa tarde. Mandando meia distância, com curvas pela esquerda, se mantém em espera, sem interferir nos eixos de decolagem da pista 17 e 10. 1739, Paulo 56, direita, Saluna, 21, décima 1. Saluna, tá. Saluna, 739, 1739, Alfa Juliet 07. Afirma, Alfa Juliet, posição 7. Afirmo, 07. Torre Salvador, bom dia, tem 3198 na final da 1-0. 3198, trem livre, pouso na 0, vento 210 graus, meia dúzia nós. Livre, pouso na 0, tem 3198. Controle o Lima Mike Fox, retorno para a GPA. Lima Mike Fox, Vicente, reporte na final para pouso, visual com Serra Índia Coimbra. Portará, pode. Na curta linha aérea mantendo no zero. Na curta linha mantendo no zero, agora no 642. Paulo Gomes, 621, São Paulo, autorizado, 360, perdão 10. Recorda 10, primeira curva, direita da EL, Leda Motiva. 208, acionando 50, 20. Autorizado, São Paulo, 360, perdão 10, direita da EL, Leda Motiva, 208, 020, 020. Correto, primeira curva, direita, chama puxa. Direita. Limpo 01, vai para sair na linha do litoral, aguardando para girar base. Olimpo 01, mantém a linha do litoral, aguardando para girar base. Country 198, sola 59, direita, salão 21, décima 1. Agora direita, 21, décima 1, 31, direito. Bom dia. Pelo Zulu, bom dia, prossiga. Repassando para o Charlie, mas pelo Zulu. Na Mike Fox, frequência ali. Decolagem, pistão no zero, vento 200 graus, 5 nós. Livre decolagem da pistão no zero, voo 1-6-4-8. Alfa Juliette 02-3198. Livre 01, autorizado a girar base, pistão no zero, reposta na final. Pronto, gira base, pistão no zero, reportará na final. Autorizado o cruzamento no 765, Quebec, Mike na Lima, Sol 1, 2, 1, décima 1. T48, decolou 01, controle 1, 2, 0, décima 8. 1, 2, 0, 8, bom no 648, bom dia. Alipo 01, autorizado o toque remite da pistola 0, vento 2, 0, 0, grau 5, 9. 01, está remetida na pistola 0. Precisa coordenar com o controle após a remetida, o ILS S-Way da 10 para será coordenado, limpo 01. 01. Se possível, afastando um pouco para fazer um perfil mais próximo do complexo. Fixo. Aguarde. Autorizado Fortaleza 370, perto 119, decola da 110, curva esquerda, Momo, transição Frotin, 1208, acena 5054. Tango, confio em intenções. Ah, pode ser, cara, cabeceira, 1.7. Rebaixo para cancelamento, a Tango Tango. Tá bom. Limpa 01, o tocou arremeteu ao 03, suba para 2.000 pés e chame controle 120, decimal 8. Sim, rapidinho, decolagem, chame controle 208, limpa 01. Deixa eu vir contrário, limpa 02. Direto, decola 10, primeira curva esquerda, saída 9, controle 208, cena 5043. Direção da base pela direita, reporte na final da 7, Alfa Tango Tango. Estabilizado. Segue guia, senhora estabilizada, 908, confirme a altitude que passa. Atingindo 2.000 pés, com 1.0, 1.6. Gente, curve à esquerda para o 0.1.0, o limite é radial 3.2.0, correção, 0.2.0 de Salvador. Esquerda, 0.1.0 é a proa, poderia confirmar o limite? Radial 3.2.0 de Salvador, correção, 0.2.0. Ok, proa 0.1.0, limitado pela radial 0.2.0 de Salvador, Olympus 01. Correto, Serra Tango, faixa 5 para o B. Serra Tango, estacionamento da torre 1895. Passa para a final. 7, vento variável 3 mais. Torre Salvador, bom dia, Papa Tango e Serra Tango. Serra Tango, bom dia, prossiga. Serra Tango, táxi 5, pode se estacionar. Autorizar, deixa eu ir para o táxi. Deixa eu ir para o táxi, isso é. 648. Zero cinco zero, voo local, que Papa Mike, decola 17, curva esquerda na Conde, controle 1208, aciona 0133. É proa 290, seu limite agora é a radial 330, correção, 320 de Salvador. Esquerda 090, limitado pela 320 de Salvador, Olympus 01. Esquerda 290, Olympus 01. Esquerda 290, limitado pela 320, Olympus 01. 2, funamento táxi, torre 1895. Estou ligando para o freio, meu querido. Obrigado. A solicitação. contato, 3191. De Nova Emerafa, vou local, guarda forte ou axé? E a TGS-37, quando eu autorizado. Vou local, no meu pé, decola da pista Los 7, circuito. Coordena as curvas com a torre 118, cima 95, zona 01 no meio. Solo Salvador da América 29. Prossiga. É o América 229 na posição 11, estado 1. Caraca, gosto da posição 10 do Pato 3. Gente, mantenha a escuta. O América 29, mantenha a escuta. Gol no 094, o solo. Gol no 621, é o solo. Informando novamente para o 3191, ainda aguardando o operador de filho. Tem, eu tô chamando. Obrigado. Olímpio 01, no curva esquerda para o A250, seu limite é o QD mais no 00 de Simbra. Olímpio 01, esquerda para o A250, limitada pelo QD mais 100 de Simbra. Estabilizado, gol no 864. 864, completa final, chame a torre no 895. 895. Afirmativo. Dois Salvador, gol no 864. Gol no 864, continua a aproximação, aguardando a realização de pouso. Aguardando. Esquerda 220 para o Olímpio 01. Dúvidas autorizadas, 320, Upper Zulu 10. Decola da 10, primeira curva direita, Dael, Leda Mótiva. 1208, aciona 5062. Uno dois zero decimal oito. Protegimento correto, chama puxa. 229 na escuta. Autorizado iniciar o recuo da aeronave. Chama no para iniciar o reboque, a corrida da aeronave pelos outros portões. Ok, autorizado, o PUC reportará para o reboque. American 229. Isso, gente. PUC já sendo autorizado em ingresso. Na 7 reparte pronto. Da esquerda para o 864, solo 12, direita, solo 121, décima 1. Direita, décima 1. Estava no lote Olimpo 01. Olimpo 01 completa final do procedimento, chame a torre no 895. Completa final, chama a torre no 895, Olimpo 01. Nas reposições de novembro. Todo Salvador, boa tarde, 8-6-2-5-5-6 da Quilo. Vai ser 255, acione a identificação, chegada na área autorizada, desça para o nível 070, QNH 1090. Descida até o 070, chegada na área, 62, 621, portão 09. Podemos ver que é pedido solo. Tem um tráfico da América. Tá iniciando reboque e puxou com a cauda pra Taxi Lima. Pois vem com a equipe de solo, tem espaço pra puxar e chama a táxi. Faremos assim, obrigado. O América 229 é a solo. Na escuta? América 229 coloca a cauda máximo pra Lima só pra liberar o pushback do 09. Daí finaliza o pushback e aguarda pra iniciar o reboque. América 229, sim. Para o táxi, 31, 91. 310 agora, 3 horas e meia, campinho. 319 Índio, consegue táxi em frente, parte principal Índia, ponto de estrada no 01, no 895, ajuste no 0 no meio. Táxi em frente, Índia, ponto de estrada no 95. Mais etapa, desce para 2000, QNH no 0 no meio, autorizado a final do procedimento e LSX Rei pistou no 0, sendo estabilizado. Cané 6200, desse mantenha o nível 050. 050, Cané. Cané 6255, desse mantenha o nível 060. Cané 6255, desse mantenha o nível 060. Cané 05. 058. Whisky Sierra Tango, tem tecido de turbulência, autorizado decolagem, pressão 17, ventando 60 graus, 79. Beleza, decolagem, o Whisky Sierra Tango descolou a 117, controle 1-20-8. 208. Tempo 01, a torre remete ao 107. Circuito padrão, curva à esquerda, rebaixando através norte da torre. Limpos 01, curva na esquerda, reportará através norte da torre. 1-9 pés ou 1-1500? Mantenha 1500, o Limpos 01. 01, 1-1500 pés. Primeiro federal, falei em manter no 7. Estado radar, se mantém o nível 200, foi direto coral. Direto coral. Solo Gol 621, está pronto para o táxi, 4 horas, Galeão, POB 167. 621, táxi autorizado, parte principal Índia, ponto de espera da 10, chama 11895, que legal 10 no meio. Índia, parte espera, ponto de espera da 10, 1895, 10 no meio, por meio deles. América 229, autorizado, continua o reboque. América 229 no reboque. No América 229, você vai liberar os pushbacks aí. Revisando, vou liberar o pushback aí. Aeronave da posição número 10. Aliado e pronto da 3191. Mantenha a posição da 3191. Então, 3191, livre decolagem, pistão 0, vento 180 graus, 7 nós. Livre decolagem para o plano 3191. Vídeo da Emirata autorizado a decolagem, pistão 7, vento 180 graus, 7 nós. Zero 01 autorizado base, pistão 0, reparta na final. 01 autorizado base, reportará na final. Primeira alfa decolou aos 2-0, mantém o farol de Itapuã com curvas à esquerda, aguardando novas instruções. Ativo, vai manter para Itapuã, curvando à esquerda, o Índia November Alpha, aguarda. Plan 3191, decolou os 2-0, controle 120, decimal 8. 308, está 3191. Controle Salvador, está 3191. Decolou da Euleda, solicita voa Leda. 3191 no contato radar, se mantém ao nível 340 após 2000, vou direto Leda. Ok, direto Leda, até 3191. CNM 255, desça para o nível 050, QNH 10 na meia. Desça ao 050, 6255. 501, sai de base para final com trem baixo checado para toque arremetida. Prossiga. Autorizado, chama táxi. Azul 4082, aciona identificação, chega da área autorizada, desce mantém ao nível 060, QNH 1066. Mário 060, 4082, mantenha chegada inicialmente, número 4 na aproximação, aguarde para voar e táxi. Localizador 9962, completa final do procedimento, chame a torre 9895. 9895, obrigado. CNM 200, desce para 2000 pés, altímetro 0 no meio, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, pistão 0, chame estabilizado. Chame estabilizado, 6200, autorizado. Encerra, só. 9962, continua a aproximação, guardando instruções. Lima, Quilo Zulu, a retaguarda agora ingressando no Pac 3, tem um reboque, Boeing da América. Após o mesmo livrar a entrada do Pac 3, autorizado a iniciar táxi e até o ponto de espera da 90. Quando o ponto de espera da 90, chama 11895. Forma número 3 do ponto de espera da 90, seguindo o Boeing da Gol. ele agora já, já ingressou no pote 3, tá se encaminhando para o 01 a remoto. De voitado. Tá. Trem sua carona 1500, faz e prossegue para a rotatória. Olimpo 01, curva na esquerda, 1500 pés, abrão da rotatória. Volume 162, cheque trem livre, pouso no 0, ventoso 90 graus, 79. Sempre pouso na pistão no 0, volume Tem a posição pelo Papa Mike. Estabilizado no localizador 6200. 6200, completa final do procedimento. Chame a torre no 895. 895, boa. Boa. CNM 255, desça para 2000 pés, altímetro na 0,6. Autorizada final do procedimento ILS que se revista na 0, chame estabilizado. Desce para 2000, 10, 16, vai reportar estabilizado o sinal do X-Ray da Nocera. Azul 4082, desça sem restrições para 3000 pés, CNH 1 na 0 no 6. Sem restrições, 3000 na 0 no 6. Está livre, 6200. Da 3191, efetuando um pequeno desvio à direita. Gente, confirme a proa por quantas milhas? 3191? Proa é 205, aproximadamente mais 30 milhas. Gente, 3191. 94, mantém ponto de espera. Onda 621, decolagem, sistema 0, vento 190 graus, 8 nós. Eu decolagem 120, bom medo. Nem ponto de espera, já mais pelo Zulu. 255, confirme a indicada. Indicada de 200. É 255, reduzindo 809. Vai reduzir para 180, 6255. O 00 continua a aproximação, era pista livre. Era pista livre, 6200. Tomador azul, 4207, nós para puxa acionamento. 03, autorizado, 4207, chama táxi. Autorizado, puxa acionamento, nós para puxa acionamento, 4207. Pouso 6200. Então 3191, chame Recife no 33.25, alterno 1251. Não 33.25.251, tá 3191. Obrigado. Salvador, voo no 621, subida da El, passa 1500. Voo no 621, contato radar, subida mantenha o nível 360, saída da El. Subida da El, direto até o 300, voo no 621. Foi autorizado antes do sinal passar o externo, Shanner 6200. Ok. Eu falo os 28, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, bom. Pelo Papa Mike, decolou aos 28, aguarde transferência. Aguarde uma transferência pelo Papa Mike. É o American 229 para informar o termo de reboque. Finalizou o reboque, bom dia. Chiba, no 094, mantenha a posição. Mantenha a posição, vamos 094. Pelo Papa Mike. Pelo Papa Mike, você tem condições de cruzar o campo agora de imediato? Afirmo. Cruze o campo abaixo de transferência, pelo Papa Mike. Cruzando o campo, agora a transferência, pelo Papa Mike. Zero decimal 8, aquele Papa Mike. 55. Chané 6255, chama a torre 1 no 895. 1895, faz o ar, dá uma. 6. Controle Salvador, boa tarde, é o quilo Papa Mike. Quilo Papa Mike, prossiga. Ela saída é Conde, pode executá-la? Afirmo, submantenha 050, saída Conde. 050, saída Conde, pelo Papa Mike. Papa Mike, informa o tráfego sua posição de 9 horas, 3 milhas, rumo sudoeste, está mantendo no 1500 pés. Está visual com o P3 aqui no Papa Mike. Alfa Juliette, portão 1-1. Portão 1-1, 6200. Salve, Salvador, azul 4207, está pronto para o táxi, PLD de 119, autonomia 4 horas e 45, Azena Ribeirão Preto. Azul 4207, autorizado, táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 90, chama 1-1-1-8-9-5, Kenegal, 0-1-5. 1015, autorizado, táxi, via Índia, ponto de espera, chamará 2-1-8-9-5-4-2-2-7. Preço à direita, proa 220, informação. Tá livre, proa 220, por quantas milhas? Por 30 milhas, precisa dar já. Papatango, Whisky, Serra Tango, chama Recife, ONU 3325, alterna 125 ONU. 3325, ONU. Afirmo, 4082, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Voo no 621, após desvio, voa por base. Após desvio, voa por base. Voo no 621. Papa Romeu, quilo Papa Mike. Após a ascensão nível 050, irá efetuar o procedimento ILS X-Ray. Se autorizado, a partir de agora, com o seu passado de Papa Mike para procedimento ILS. Mike, curva agora à esquerda para a 290 por 10 milhas. Curva à esquerda, 290 por 10 milhas, aquilo Papa Mike. Autorizando o cruzamento final no 0, reparte final, reparte para a base da Epsilon 7. Mike, reportará para a base da Epsilon 7, de Novembro Alfa, nível cruzamento. Confirme, base pela direita, por November Alpha. Afirma, base pela direita, de November Alpha. Ciente. Em qualquer não 251. Descendo 3325, caso negativo 251, gol 1625. E após a decolagem, a matéria 3000, aprova, gol 1094. Oceaner 6255, solo 33 direita, solo 121, decima 1. Solo agora, 211, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, Oceaner 6255, bom dia. 6255, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, pro 9, já. 2, Salvador Rio, 1895. 1895, Azul, Fazer 2, boa tarde. Guarde base da piscina 7. Guarde base da piscina 7. Mas vai prolongar o vento da piscina 7, vai guardar. Olimpo 01 para informação, tráfego, César 150, manterá a terceira milha do final da pista 17 a 1000 pés. 01 para frente de tráfego, não visual. Está mantendo a vertical da rotatória. Informação, pedido sobre a rotatória, mantendo espera da 1.500 pés. Está sim, está visual com o tráfego. Torre Azul 4082, bom dia, final de 6 milhas. 4082, bom dia, para informação dos tráfegos da sua esquerda. Vamos agora cruzando ao final da pista no zero. Não irá interferir com a sua aproximação, guarda a pista livre. Sim, Edil, está visual com o tráfego para seguir na sua aproximação, Azul 4082. Bona 094, decolou 35, mantenha pelo até 3000, chame controle 120 decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho. Bona Ribeira Alfa, long, a perna do vento, gire base sobre o heliponto da RMA na terceira milha, dona 7. A gente vai girar base sobre o heliponto da RMA, o Ribeira Alfa. Azul 4082, cheque trem, livre pouso na 0, vento 190 graus, 79. Trem checado, livre pouso, 1 a 0, azul 4082. Informação para Galeão, informação Lima. 5-6, Galeão, 360, autorizado, alternou Vega 857, decola da 1 a 0, primeira curva direita, Israel Levirume, 1208, acima 5101. Sim, fale como número 2 para final da pista 1 a 0. Limpo 01, vai completar mais uma curva aqui na espera, na cidade da rotatória, e após vai ingressar na perna do vento e se encaixar como número 2 para pouso no 1-0. Na 5108, o transponder e o controle 1208. 5101, transponder, primeira curva à direita. Transponder 5101, curva à direita. 5-5-6, chama push. Chama não, o portão é o 7. Victor Hotel Delta, qual é a intenção do voo? Sóis, o Embraer da Azul agora na curta linha e manter na 0. Com curva direita para o litoral sul, aguardando sobrevoo. Coordenação com controle em 1208, transponder 01117. Livre TGL, 57, November Alpha. Gente, Enrimar, só confirma no transponder. Vamos confirmar então, de Enrimar para Enrimar, 500 pés. Decola da Enrimar, proa da pista 17, após proa sul, aguardando para sobrevoar paralela. Controle 1208, aciona 0117. Bordo, se não é táxi 12, 1, 8, 9, 5. Não. Direita 211, azul 40.83, boa. Tijão 10 milhas na proa 270, mantendo 5 mil pés. Papa Mike, desça para 2 mil pés, ajustando 015. Descendo para 2 mil pés, ajustando 015, que é o Papa Mike. Sou 01, alongue a perna do vento, aguarde para girar base. Alongando do vento, aguardando para girar base, eu limpo 01. E 03, prossiga. 240, aguardando o último vetor para o localizador. 240, aguardando o último vetor para o localizador. Que papai. 8207, bom dia, mantém ponto de espera. Jornal Mirapa, tu vai remeter aos 39, prossegue para o farol de Itapuã, mantenha o setor aguardando instruções. E a gente prossegue para o Itapuã, aguardando instruções, vem Jornal Mirapa. Olímpio 01, autorizado, base personal 0, reparte nacional. Gira base, reparte nacional, Olímpio 01. Aquilo Zulu decolou aos 40, controle 1, 20, decimal 8. 208, Lima, aquilo Zulu. Papá Romeu, quilo Papa Mike para o localizador, curva esquerda para o 140, reporte estabilizado. Curva esquerda, 140, reporte estabilizado para o localizador, quilo Papa Mike. Controle, bom dia, Papa Tango Lima, quilo Zulu, decolou 90, passa 1.200 pés. Matando Lima, aquilo Zulu, contato radar, se mantém 100, sem restrições, saída Momo. Sem restrições para 100, saída Momo, Lima, aquilo Zulu. Arsenal 10, contra embaixo, rechecado, toque arremete, Olímpio 01. Olímpio 01, no território toque arremetida, pistão 0, vento 170 graus, 7 nós. Livre toque arremetida na pistão 0, Olímpio 01. Chamo centro Recife, 125, decimal 45, alterna 12685. 1 mil pés para Olímpio 01, com curva pela esquerda ou pela direita? Curvas pela esquerda, o Olímpio 01 informou o tráfego a 2 mil pés no perfil da subida Momo. Sim, esse é o Olímpio 01. Alterna 12685. 2525, obrigado, gol 09. Estamos Lima, aquilo Zulu. Informa para o ideal de Petrolina. É a 351, o Lima Quilo Zulu. O Zulu está autorizado direto Petrolina. Direto Petrolina, Lima Quilo Zulu. Mais intenções? Meter para novo procedimento. Quilo para mamãe. Vai para a remetida, o que é o Papa Mike? Reportarão para a nova remetida, o que é o Papa Mike? 4207 Lima, antena 0. Antena 4207. Olimpo 01, eu tô com o RMTO 43. Mantenha 1 no meu pé, curva esquerda, repartindo através norte da torre. Olimpo 01, no curva esquerda, mantém 1 no meu pé, reposta no seu através norte. Olimpo 01, autorizado no 1500 pés, repartindo através norte da torre. 1 no 1500, reportará através norte. Olimpo 01. Zul 4207, livre decolagem, na 0, vento 180 graus, 79. Azul 4207, decolou 45, controle 120 decimal 8. 208, 4207. Torre Olimpo 01, perna do vento, través norte, 1500 pés. Alonga a perna do vento, Olimpo 01, aguarde para girar base. Alongando a do vento, aguardando para girar base, Olimpo 01. 320, voa Leda, da presente 4207. Índia, com a espera da 01185, que é legal na 095. Por essa aguarde para decolagem. Aguarde para decolagem, já. Quilo Papa Mike, arremetendo para a nossa vida. Quilo Papa Mike, arremeta em frente, vai para 2 mil pés, chame controle 120 decimal 8. Vai ser na frente, para 2 mil pés, chame controle 120 decimal 8, Quilo Papa Mike.